Amigos conectados no Conexão MMA, tenho imenso prazer de trazer aqui Armando Polêmico, o homem que venceu o Chuck Norris do MMA, Jaime Marcelo. Polêmico, é um imenso prazer poder falar com você. Obrigadão por conceder essa entrevista. Pô, o prazer é todo meu. Aí, rapaziada do Conectados aí da Conexão MMA. Tamo junto aí, vamos falar um pouquinho da gente hoje aí. Polêmico, não tem como não começar a entrevista sem falar da sua última luta, que foi contra o Jaime Marcelo, que foi uma luta que repercutiu muito na mídia, né? Eu gostaria que você comentasse como foi sua preparação, como você lidou com comentários muitas vezes maldosos, falando que você poderia entregar a luta. Queria que você comentasse um pouquinho. Pô, pra mim, primeiro foi uma honra lutar o Jungle Fight. E, tipo assim, independente qual fosse o adversário, né? Eu levaria a luta a sério, jamais entregaria, né? E, tipo assim, essa cogitação de entregar a luta, eu acho que, pô, principalmente pra mim, né? Como eu acho que em todas as entrevistas que eu brinquei, falei, pô, aqui é a rua e os verdadeiros jamais se corrompem, né? E isso é uma coisa que é minha mesmo. Fui nascido e criado numa favela, numa quebrada. E, poxa, meu, se eu fizesse uma coisa dessa um dia, eu estaria indo contra a minha posição de vida mesmo, né? Contra o meu caráter mesmo de poder falar, pô, eu entrei na luta para quê? Para ser um vencedor, não para poder ficar vendendo luta para os outros, entendeu? Então, jamais isso aconteceria. A minha preparação foi meio de última hora, eu fiquei sabendo do evento 10 dias antes, né? Fui chamado pelo Valide 10 dias antes do evento, não tive como fazer uma preparação. Teve até, tipo, alguns comentários que a luta foi ridícula, não sei o que lá. Eu, na verdade, tipo, aguentaria brigar os 3 rounds, só que ele veio muito pra cima igual um doido, e eu tive que sair na porrada, tive que trocar, entendeu? Quando eu vi também que poderia entrar um golpe de sorte dele, como tá arriscado em qualquer luta, o cara tomar uma mão e cair, eu falei, peraí, vamos colocar então a luta no chão também, porque eu sou também, treino muito chão com o Celcinho Vinícius, que é só 6 vezes campeão do mundo, então botei a luta pra baixo, fiz o meu trampo, entendeu? Consegui fazer o que eu queria, que era sair vitorioso, independente de tirar sangue, de poder botar para dormir, como todo mundo disse, eu queria, na verdade, a vitória, só isso. Polêmico. Eu gostaria que você comentasse como que foi a relação depois da luta. Você chegou a falar alguma coisa com o Jaime? Teve alguma coisa assim? Na verdade, ele veio falar comigo, pediu uma revanche. Só que revanche não é assim, né? Se revanche fosse fácil assim, os caras brigavam mais vezes um contra o outro, né? Então ele acabou a luta, ele veio me pedir uma revanche. Só que aí, pô, isso aí acho que é fora de cogitação, entendeu? Mesmo pro Django, como pra mim, eu acho que eu fiz essa luta não pra desmoralizar ele, fiz essa luta porque era uma luta ao meu, né? Que me convidaram, eu aceitei. Por ser com ele, teve essa repercussão toda. Mas se ele quiser a revanche agora, vai ter que entrar no fim da fila, né? Porque vai ter algumas brigas aí que eu vou ter que fazer. Então, se ele quiser, vai ter que esperar um pouquinho. Inclusive, vai ter que entrar pro fim da fila, vai ter que esperar pelo menos o Shockwave MMA, né? Então. Aí ele pode conversar com os managers lá do Shockwave e tentar negociar alguma coisa. Porque para mim, lutar com ele de novo é como lutar com qualquer outra pessoa, entendeu? Eu não tenho esse negócio de ser o Jaime Marcelo, de ser o Joãozinho da esquina, o Máriozinho do boteco. Para mim, eu trato todo mundo igual e com respeito, entendeu? Eu, às vezes, faltei um pouco do respeito com ele no que eu falei, porque eu também escutei várias coisas dele antes da luta que eu não gostei. E aí eu não me pronunciei antes da luta. E depois da luta, eu falei algumas coisas até que eu estava engasgado e eu precisava falar. Bacana. Para quem não tá sabendo, o Shockwave Combat MMA 2 terá a cobertura do Conexão MMA. Eu terei o prazer de fazer essa cobertura desse grande evento que agitará a cidade sem limites, a cidade de Bauru. E o Armando Polêmico tá escalado para lutar contra o Fabiano Rodrigues da Bronx Gold Team. Polêmico, o que você espera desse grande evento? Queria que você comentasse primeiro, não da sua luta, mas da estrutura do evento, da estrutura que o Leandro Veloso tá dando ao Shockwave. Então, eu tive com o Leandro faz uns 15 dias, né? Até antes do Jungle Fight. O Leandro é um puta de um cara responsável, um puta de um cara sério, que graças a Deus é mais um cara desses que o MMA precisa. Ele tá expandindo esse evento no interior de São Paulo, mas na cidade de Bauru. E, pô, ele me fez o convite. Eu pesquisei o evento antes de aceitar o convite, é lógico, né? Porque querendo ou não, eu tenho também uma equipe atrás de mim, não posso ficar abraçando qualquer evento. E pô, a gente pesquisou e tal e viu que o evento era um puto evento sério, com uma estrutura, meu, fora do normal, que não fica devendo nada para nenhum evento de São Paulo capital e nenhum evento do Rio de Janeiro. Aí a gente resolveu fechar lá com o Leandro, fechamos com ele. E dia 16 de junho estamos lá para brigar mais uma vez, né? Eu sei que o menino lá que eu vou pegar é um menino duro, né? Um menino bom, vem da Bronx, não deve, né? Não, já começa por aí, tem uma escola, né? Não deve ser bobo. Então, com todo respeito, com toda a experiência que eu tenho, vamos tentar fazer mais essa luta aí para a galera. Mas vai ter várias lutas boas, entendeu? Um card respeitado. Então, pô, parabéns pro Leandro que conseguiu juntar tudo isso num evento no interior, onde a galera é muito carente do MMA. Polêmico, porque o pessoal que não tem ideia, só o main event do card traz Edson Conterrâneo contra Edson Drago, valendo o cinturão do peso pesado Shockwave. Quer dizer, né? Esse main event já mostra tudo, né? É, então, só por essa luta aí do Conterrâneo com o Drago é um cara que já lutou em eventos grandes lá fora. Então, só por essa luta principal você já vê que o card não tá de brincadeira, né? E vários outros aí também que são de nome aí também no circuito nacional também. Tem uma galera que tá correndo por fora aí para procurar seu espaço também, que vai estar tá lá também. Bacana, polêmico. Vou ter que finalizar a entrevista porque mestre Carlão Barreto e mestre Marcelo Fontana, que é um mestre de jornalismo de esportes de combate, tem que falar em muita coisa ainda no Conexão MMA. Mas polêmico, queria agradecer a entrevista. Muito obrigado, polêmico. Obrigado a vocês aí pela oportunidade. Agradecer ao Carlão Barreto que, poxa, dá uma moral para mim aí direto no combate. É um cara que já me conhece meu trabalho, entendeu? Marcelão também, pô, um cara sem palavras. E para você também, Luiz, que, pô, legal mesmo. Você é um cara também, pô, da humildade da gente aí. E falar pra galera prestigiar o Shockwave, dia 16 de junho. Vamos chegar lá em Bauru, que a porrada vai comer geral. Brigadão polêmico, e é isso aí, galera. Continua aí, mestre Carlão Barreto.